Estabilizado no localizador com Campo Abixa, Gono 601. Gono 601, completa aproximação, Torre 1, 186. 186, obrigado. Tá 3190, Alfa Juliette, portão 11. Alfa Juliette, 11, 3190. Galeão, aprovado nível 360. Decola da pista 10, perfil de saída da Eolê da Bridge, intercepta o pêndulo 10 até SMAP após conforme rota do plano. 5546, transponder 1208, controle. Galeão 360, decola da 10 da Eolê da Bridge, pêndulo 10 até SMAP. Transponder 5546, controle 208, 6722. Web 6722 após SMAP conforme rota do plano. Após SMAP conforme rota do plano, 6722. Web 6722, correto, chame pronto. Chamarada 6722. Quilos, Quebec Serra, aguarde transferência. Paulo Salvador, boa tarde, Gol 601, entrou. Gol 601, Alfa, mantém posição antes da Juliette, portão 04 ocupado. Alfa, mantém antes da Juliette, vai no 04, com a presença. Golf? Quais são? Lima, Hotel Zulu? Lima, Hotel Zulu, Eric, é uma preparação liberada. senhor está a decola da 17, o Lima Hotel Zulu? Hotel Zulu, Ribeirão Preto, aprovado nível 240, decola da pista 17, perfil de saída Arbor, após direto Papa, Mike Alpha, Papa Victor Uniforme, Mapivu, DCT Victor Charlie Oscar, Vitória da Conquista, após conforme rota do plano. Transponder 5517, controle 1208, torno no 86. Lima Hotel Zulu, cotejamento correto, para acionar chame a torre no 86, confirme PLB. Hotel 205, vai. Cotejamento, azul 4206. Azul 4206, livre acionar chame táxi, portão 06. Cotejamento, chamada para o táxi, azul 4206. Hotel 022, one night crossing 1500. Hotel 022, radar counter is on takeoff, climbing to flight level 350, book of departure. Climbing level 350, book of departure, Hotel 022. Mantenha a cidade Juliette, previsto agora portão 02, ok? É também ocupado, mantenha. Tá 3567, aguarde, ok? Será o número 2 na sequência para acionar. Linha 01, informe que seu portão mudou novamente, 03, ok? Aguarde. Aguardando, autorização para o primeiro. Azul 4206, está com 8-0 agora. 3:40 de economia, alterna a patroa. Gente, Azul 4206, Índia, após espera, chame torno no 86, ajusta no 020, com pouco. Índia, 186 no pronto, no 00, pode ser justo. Azul 4-0, 4-0. Bono 601, no Juliette 03. 03, Bruno. Bono 856, solo. Coordene com a equipe de solo para iniciar o acionamento após o parqueamento do tráfego da companhia à esquerda, no 03. Chame para o táxi. Acordo na pista, solo, estamos lá com o táxi. Bono 856. Tá Portal 3567, livre acionamento sanitário, portão 10. Salvador, muito boa noite, 3629, informação Tango, autorização São Paulo, Congonhas 380. São 3629, São Paulo 3660, eu tenho aprovado seu copia, aguardo coordenação. Copia 3620. São 3629, São Paulo, aprovado nível 360, decola da pista 10, perfil de saída da Euleda Bridge, intercepta UP Zulu 16, até Bravo Hotel Zulu, após voa conforme rota do plano. 5545, transponder 1208, controle. Autorizou nível 360 para São Paulo, decolando da 10. Perfil da Tael Leda após bridge, intercepta o Zulu 16 até Belzonte. 5545 no transponder 1208, com controle, o TAN 3629. TAN 3629, correto, chame pronto. Chamaremos no 08, obrigado. Taxi Gran 3567, 1168 a bordo, 4 horas de autonomia, alterna com. Tensa 3567, Pátio Índia, com espera, chame turno no 86, ajusta no 020, bom voo. Ajustado 1020, vai Pátio Índia, com espera 3067, uma boa noite. Saída PUCA para 350, azul 4206. Portugal 022, contact now, receive sender frequency 126.85, if unable 125.45. 4685 for 125.45, it's now 022, good night. Noite 56, Índia, ponto espera, chame torno no 86, ajusta no 020, bom voo. Salvador, é o Papa Tango Lima Hotel Zulu. Papa Tango Lima Hotel Zulu, contato radar, fazer mantenha 240, perfil da saída árvore. Perfil da subida árvore, contato radar, o Lima Hotel Zulu. Web 6722, livre acionar chame táxi. Chamar a táxi, 6722. Salvadora, Sané 6201, no posicionamento. Portão número 4. Sané 6201, no aguarde, será o número 2 na sequência. 6201. Azul 4206, chama Recife, 12685, alterna 12545. Recife, 12685, alterna 12545. Azul 4206, graças. Controle, o Gol 1856 decolou. Gol 1856, contato radar, sabe, mantém 390, saída Puca. Subiu 390, Puca, Caju, Gol 1856. Acusando 70 e perdeu contato com o Renê. 3284, aciona a identificação, 10-350, chegada Mari. 10-350, Mari, na 3284. Web 6722, Pátio Índia, ponto espera, chame em torno no 86, ajuste no 0-20, bom voo. Pátio Índia, ponto espera, 2-18-6, né, Salvador, Oceano Aéreo 6259, informação em uniforme, autorização para Guarulhos. Oceano 6259, aguarde um minuto, cópia. Vai. Controle ao Lima Hotel Zulu. Prossiga. Autorizaria a proa de mapa em voo. Lima Hotel Zulu, confirme. Autoriza a proa de mapa em voo, Mike Alfa Papa Victor Uniforme. Parte de coordenação para o não coordene com a equipe de solo que após a passagem do tráfego da web a retaguarda tem livre acionar Chimitax, portão 04. Ok, viu o posicionamento após a passagem do prefeito da web, o Xané 6201. O Xané 6259, copia. Copia, 6259. O Xané 6259, Guarulhos, aprovado nível 360. Decola da pista 10, perfil de saída da Euleda Bridge, após interceptar o Pesulu no 6. Até Bravo Hotel Zulu, após conforme rota do plano. 5556, transponder 1208, controle. Poderia só confirmar a rota novamente, por favor? Afirmo. É, só para otimizar, o senhor vai manter o perfil da Dael, após Leda, perfil de saída da Dael, ok? Após voa direto Leda, Leda o senhor voa direto Bridge para interceptar a aerovia. Upper Zulu 16. E vou até Bravo Hotel Zulu, depois conforme rota do plano. Afirma, tá autorizado então 360 para Guarulhos, decola na pista no 0, no perfil da El Leda, Bridge, pode ser. Upper Zulu 16, até Bravo Hotel Zulu. Controle 1208, transponda 5556, Oceanair 6259. Oceanair 6259, cotejamento correto, chame pronto. Chama. Salvador, boa tarde. Boa noite, Bônus 567, Bônus 567, Brasília aprovado, nível 360. Decola da pista 10, perfil de saída Arbor Elefa, curva direita. 5562, o transponder 1208, controle. Frequência do controle 120.80, gol no 567. Seguinte, autoriza para a CPT 60, decola da 10, Arbor Elefa, decola da 10, 62.120.8, gol no 567. Gol no 567, aerovia Pesulu 17. Pesulu 17, gol no 567, correto, chame pronto. Ok, então quanto a posição é boa. Estamos a seu critério. Nosso plano era máximo. Estamos aguardando, mantendo por aguardando a sua decisão. Lima Hotel Zulu chama Recife 1288, alterna 1260. 288, alterna 260. 1856, chama Recife, 12685, alterna 12545. Primária 12685, gol 1856. 12685, alterna 12545, gol 1856. Uno Tiente, Galeão aprovado nível 360. Decola da pista 10, perfil de saída da Euleda. Euleda, bridge, perfil de saída da El, após Leda, direto bridge, intercepta o Pesulu 10, voa até SMAP, após conforme rota do plano. 5560, transponder 1208, controle. Autorizado Galeão, nível 360, saída da El, Leda, após Leda, bridge, intercepta o Pesulu 10, proa de SMAP, conforme rota. Acena 5560, controle 208. Bono 601, no correto, chame pronto. 1273. Alfa, mantém antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, 273. Oceano é 6201, táxi via Índia, ponto espera, chame torno no 86, ajustando 020, bom voo. Salvador, boa noite. Webjet 6722, decolado, sua escuta. TAM 3567, chama Recife 1260, alterna 1288. 260-288-3567. Webjet 6722, contato radar, sabe manter 360, direto Leda. Direto Leda, 6722, obrigado. 629 para o táxi, 151 no abordo, 4 em 10, alterna o galeão. 3629, Pátio Índia, ponto espera, chame torno no 86, ajusta no 020, bom voo. Pátio Índia, Índia até o ponto espera da 10, lá com a torre no 86, dúzia, e o altímetro 1020, bom final de semana, tá? 3629.